Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. E aí, galera da Fraternity, a gente começa mais um episódio da Raspidinhas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um time meio desbalanceado, meio vai, não vai, meio empolgou e não empolgou. A gente vai falar sobre o álbum Tigers. E pra falar sobre a tabela dos Tigers, Bassi, o que você tem a dizer sobre eles esse ano? Então, Nick, Auburn é uma equipe que vai começar a temporada com um jogo muito, muito, muito difícil contra Clemson, que é atual semifinalista, né? Atual finalista nacional, vice-campeão pra Alabama. Só que esse jogo é uma faca de dois gumes, porque se a temporada de Auburn for boa, esse jogo, que vai ser uma derrota com certeza, ajuda a elevar a força da tabela. Mas se a temporada de Auburn for ruim, esse jogo significa uma derrota a mais e pode talvez tirar a equipe de um bowl game. Tirando esse jogo, fora da conferência, é pífio e patético. Eu gosto dessa expressão, pífio e patético. Eles enfrentam a Arkansas State, que é uma das melhores equipes da Sunbelt, mas porra, é a Sunbelt, é outro nível totalmente diferente. Se o Auburn perder para Arkansas State, pode encerrar o programa na hora. E além de Arkansas State, eles enfrentam Louisiana Monroe e Alabama A&M, que é da FCS. Ou seja, cupcake, cupcake, cupcake. Vai começar muito doce a temporada. Começar e terminar, porque como uma equipe da SC, eles têm uma tendência a jogar um cupcake lá para o final da temporada antes do jogo de rivalidade, que é uma coisa que eu abomino, mas enfim. Dentro da própria conferência, eles têm alguns jogos assim que podem pender para qualquer lado. Então, recebendo o Texas A&M, visitando o Mississippi State e recebendo o Arkansas, são três jogos que Auburn pode tanto ganhar bem, quanto perder bem, quanto ganhar por pouco, quanto perder por pouco. Então, são jogos difíceis de prever. Então, nesses três jogos que vai estar a chave para uma temporada boa ou ruim. Porque tirando esses três jogos aí, a gente sabe que são derrotas quase certas para equipes como Alabama, LSU e Ole Miss, que são as mais fortes da divisão oeste da SC. E para falar sobre o elenco dos Auburn Tigers, Nathan, o que você fala sobre eles? Bom, a equipe de Auburn perdeu muitos jogadores no ataque. Perdeu os dois running backs, o Peyton Barber, o Rock Thomas. Perdeu o wide receiver Duke Williams, que foi um dos melhores dos últimos anos no programa. E a maior controvérsia em torno da equipe de Auburn esse ano é a situação de quarterback, tal qual o rival Alabama, que também está numa disputa tripla. São três nomes que estão disputando quem vai ficar atrás do center para a equipe do Gus Malzahn esse ano. O Sean White, que foi titular na maioria dos partidos do ano passado. O Jeremy Johnson, que era a grande promessa da equipe. E o, correndo por fora, o azarão é o John Franklin III. E para quem assistiu a série do Netflix, Last Chance You, sim, é ele, o DJ5, que veio transferido do East Mississippi Community College, um dos maiores junior colleges dos Estados Unidos. E a gente só vai saber quem vai ser titular lá pro meio da temporada, porque até lá os três devem jogar e para disputar a posição número 1 de quarterback. E eu queria destacar mais dois jogadores de linha defensiva, o defensive end Carl Lawson e o defensive tackle Montrevious Adams, que são os dois jogadores mais experientes, mais talentosos da defesa dos Tigers. O Nick, eu falo mais um pouco. E aproveitando, acho que eu vou falar um pouco sobre o Carl Lawson, que desse time de Auburn é o que tem sido melhor prospectado, vamos dizer assim, pelos especialistas da NFL. O maior problema dele é que ele, de fato, não parece ser um junior de quarto ano, até porque nos últimos três anos que ele esteve com os Tigers, ele só jogou apenas 21 partidas, ele sempre acabou tendo problemas com lesões, é uma coisa que tem permeado muito as últimas temporadas deles, mas ainda assim, esse é um dos motivos pelo qual ele decidiu voltar para Auburn, sendo que ele podia ter saído ano passado como sophomore redshirt. Ele é um excelente jogador como pass rush, né? Apesar de jogar como defensive end no 4-3, ele consegue chegar no quarterback com uma certa facilidade. Ele tem uma explosão muito, muito boa do 3-point technique. Ele também consegue jogar em pé, o que pode mover ele para um outside linebacker, dependendo da posição que ele for para a NFL. O que ele tem decidido melhorar esse ano, no fato, é contra o jogo corrido, em que ele tem sofrido um pouco, especialmente quando o left tackle ou um guard já pega ele pela posição interna e tem uma facilidade de conseguir mover ele pelo campo, uma coisa que ele tem tentado melhorar. E vamos ver, assim como aconteceu com o Dee Ford em 2013, que conseguiu subir muito seu estoque para o draft, vamos ver se o Carl Lawson consegue seguir os mesmos passos do seu colega de universidade. E para finalizar sobre o Tigers, Wayne, o que você tem que falar sobre a tabela deles? Olha, terão cenários complicados para a Auburn, viu? É uma passagem de geração, né? Passagem de bastão para a geração campeã para uma geração promissora. Pode dar certo, mas tende a não dar ainda o chegar ao, aliás, pode dar certo, mas pode não ser o ápice ainda de Auburn nessa temporada com relação a essa geração. Num cenário muito ufanista, venceria Clemson, Auburn ainda e também passaria por cima de LSU e chegaria com chance aí de playoff se vencesse o Iron Bowl contra Alabama. Deus me livre. Num cenário realista, perde menos do que ano passado, consegue fazer aí vitórias contra times menores, que já citados pelo Bassi, e também por alguns outros times que estão ali dentro da divisão. Lembrando que vai perder de Clemson, vai perder LSU, vai perder Ole Miss, vai perder Alabama num cenário realista. Então, terminaria uma temporada pegando um bowl interessante, que não fosse um bowl dentro do próprio estado, como foi no passado, o Birmingham Bowl. É ridículo Auburn ter conseguido pegar um bowl dentro de Alabama mesmo, nem sair do estado para jogar esse jogo de fim de ano. Lembrando também que, num cenário pessimista, uma geração que ainda não engrenou, se nós encontrássemos assim ainda, não é o ano do ápice, então ainda perderia alguns jogos como Mississippi State, Georgia, e Texas A&M, talvez Arkansas, terminaria o ano com 4 vitórias e ficaria fora de bowl. Mas assim, eu acredito mais que está muito mais perto do realista do que o pessimista o cenário agora de Auburn. E, gente, esse foi mais um episódio das Rapidinhas. Espero que vocês continuem acompanhando nossas postagens no nosso site. Não se esqueçam também de participar da nossa promoção para levar para casa a camiseta do seu time favorito do College Football. E é isso, gente. Valeu!